Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida e para todo mundo pelo atlântida.com.br. O Pretinho Básico tem o patrocínio da Coca-Cola. Gaúchão, Coca-Cola é o que nos resta. Comemore do seu jeito. Dia das Mães, com os melhores presentes da tia na Colombo, sua mãe merece. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Como vão os amiguinhos do Pretinho? Beijos, tranquilo. Eu tô feliz porque o meu time nunca perdeu um jogo na Libertadores da América. Meu time nunca jogou Libertadores da América. Nunca perdeu um jogo também. Fala, KGzinho. E aí, beleza, boa tarde. Beleza, boa tarde, Mr. P. Opa. Tudo certo, Porã? Tudo certíssimo. Certíssimo. Certíssimo. Feliz em ser mais um carro neste grande congestionamento que é a vida, né, Porã? Exatamente. E aí, muito Maurício Amaral? Tudo bem? Tudo beleza. A estrela móvel do programa de hoje é o querido... o querido homem do galpão crioulo. Dá uma porrada no nariz do KG pra mim, por favor, cara. Neto Fagundes. Fala, meu compadre, é muito nós. É isso aí, tamo aí junto. E meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos nesta quinta-feira, dia 5 de maio de 2011, dia das comunicações, dia do Marechal Rondon, dia do expedicionário e dia do artista que pinta, o pintor. Maravilhoso. O Neila adora uma pintada. Pinto bandeira. Pinto bandeira, a Ilha da Pintada, e eu pinto com o seu pinto. Leila, tu pinta com o meu pinto? Eu pinto com o teu pinto, né? Eu não pinto com brocha. Que maravilha, cara. Você quer dizer isso, cara. É um privilégio a gente poder trabalhar no ramo das comunicações, né, cara? É verdade. E hoje é tudo isso por causa desse Rondon aí. Isso, exatamente, Marechal Rondon. Marechal Cândido Rondon. Ele foi pro interior do Brasil e criou um monte de coisa de comunicação. Rondon, Rondon, né? Rondon. Rondon FM. Rondon FM. Isso. Rondon, sou Rondon. Rondon AM ainda. E a comunicação, né, a mídia, a imprensa, que é chamada, tem um apelido de o quarto poder, né? O legislativo, o judiciário, o executivo e a mídia. Mas as pessoas confundem, né? Não é um quarto poder no sentido de... No sentido de poder. É o poder fiscalizador. Exatamente, é o poder, no sentido de poder falar para o povo, expressar ao povo o que está acontecendo. É um poder que influi. Lá no bastante. Galpão é complicado quando eu digo que eu comunico. O Nico fica indignado com isso. Ah, eu comunico, já sai o Tirico correndo. Ô, cara, hoje é um dia também muito importante pra Santa Catarina. O Diário Catarinense está completando 25 anos. E tá rolando neste momento uma grande festa alta cúpula do grupo RBS. Eu quero mandar um abraço, porque nós não fazemos parte nem da baixíssima cúpula. Que dirá da alta cúpula. Eu tô aqui, brother. Quero mandar, Cacau, um grande abraço pros queridos Cláudio Sá, Walter Bier, o Nilson Vargas e os queridos Duda e Nelson Sirotsky, que estão lá. E o Eduardo Smith, vice-presidente de operações de Santa Catarina. Muito obrigado pelo carinho e pelo apoio desta galera. Esse é o pessoal que tem que dar autógrafo, né, cara? Eles que tem pede autógrafo pra esse cara aí, cara. Esse pessoal tem que dar autógrafo. É verdade, cara. A comemoração tá rolando no Parque Gráfico em São José. Imagina, cara. Cacau Menezes, imagina o perfume som. Que tá no ar. Só os cheirosos da empresa. Que beleza. Grande abraço aí, galera. Bom trabalho pra todo mundo. Boa comemoração. Oi. E um abraço a todo mundo que trabalha no Diário Catarinense. Desde de quem vende na teleentrega, televenda. Sem dúvida. Não. Até quem entrega. Até quem entrega. Jornaleiro, né? Até lá em cima o cabeção. Nossos colegas que vão pra rua entregar de mão em mão o nosso produto. Cabeção tá no foi, diário. A gente chegou da balada do Pretinho de Torres, eu acho, 3:30 da manhã, por aí. Cara, o cara já tava entregando 0 horas, 3:30 da manhã. Sim, meu velho. Nunca pensei que fosse tão cedo assim. Pô, quero mandar um abraço pro louco da cavalhada que entrega 0 hora ali a partir das 4 da manhã. É o louco da cavalhada. Ele mesmo que disse, manda um abraço lá pro louco da cavalhada. Boa. E ele entrega ali na rótula da cavalhada com a Otto Niemeyer, na Zona Sul de Porto Alegre. Grande abraço. Tá sempre ali, 4 da manhã, tá ali já. Tá ótimo. Uma equipe de resgate conseguiu recuperar o primeiro corpo dos destroços do voo da Air France que caiu no Atlântico em 2009, provocando a morte, como se sabe, de 228 pessoas. É o primeiro corpo retirado do mar desde a retomada das operações de busca neste ano. O corpo, que permaneceu submerso durante 2 anos a uma profundidade aproximada de 4 mil metros, ainda estava ou ainda está atado ao assento da aeronave. Caramba. Pelo cinto de segurança. Intacto por causa das baixas temperaturas do oceano lá embaixo. O corpo parecia deteriorado. Um pouco desmentindo o que acaba de dizer, mas na verdade, no momento que eles tiraram o corpo, relativamente intacto. Pô, 2 anos, né? Pelo tempo. No momento que vão tirar o corpo, ele tiver contato com o oxigênio, vai esfarelar. Já era. É. Ah, cara, que horror. Que horror. Porque ele tá congelado lá embaixo. Ah, que horror, não. Já morreu, meu. Já foi. Uma carcaça. Mas é tétrico. É um horror, cara. Já sai, já não tem mais. Acho que pras famílias isso aí é importante, né, cara? Esse processo de despedida, de ver o corpo. É psicológico. Enterrar. É psicológico isso. Cremar. Porque aí tu tem a certeza que tu tem que se despedir da pessoa. É, toda essa cerimônia que acontece, né? O funeral e coisas, esse tempo é pra pessoa ser desapegada. Exato. Senão o cara fica achando que é o náufrago, o Tom Hanks lá na ilha. Pode reaparecer algum dia. Você fica pensando, tá vivo. E a pior é a pessoa viver com essa esperança que não vai ser realizada. Psicologicamente é terrível. Que nem a caverna do dragão, né? Tu imagina só como é que é a vida de gente que tem desaparecidos políticos na família, né? Que não sabe se tá vivo, se tá morto, o que que foi feito, não tem notícia, não enterrou, não cremou, não... E mas tem muito, né? Parece que esse Brasil, primeiro corpo achado era do Ulisses Guimarães, cara. Eu também achei que fosse, eu ia dizer isso. Pessoal confundiu. Tem que cuidar pra não achar o Bin Laden, né? Daqui a pouco ele sobe com o Bin Laden lá de baixo. Vai estar enrolado no lençol branco. Essa história do Ulisses, todos pensaram em dizer, mas ninguém disse, só o Marcos. É pra isso que eu tô aqui, é verdade. É pra isso que eu existo. O Marcos, inclusive, lê pensamentos. Nas estradas federais de todo o país tem, em média, um morto. E agora eu quero perguntar pra vocês se vocês sabem, é um morto por minuto, um morto por hora, um morto por dia ou um morto por semana? Dia. Eu gosto no dia. Dia? Um morto por dia. É, um morto por dia. Mas eu vou dizer pra vocês, vocês erraram. É um morto por hora. Em 2010, 8.500 pessoas perderam a vida nas BRs. É um novo recorde trágico nas rodovias. O aumento das mortes foi de 15% em relação a 2009. Cara, é um dado lógico, 15%. Né, cara? É uma questão óbvia de matemática, né, cara? É uma progressão aritmética, né, cara? Porque quanto mais carro tem na rua, mais acidente vai ter nas estradas, obviamente, e mais gente vai morrer. É, ontem a gente leu aquele e-mail... Chocante. Exatamente, da nossa ouvinte que perdeu o marido nos ouvindo, inclusive. Numa BR. A Ponte Ercílio Luz em Floripa é considerada o principal cartão postal de Santa Catarina. Uma pesquisa divulgada na coluna Visor do nosso querido Diário Catarinense desta quinta confirmou a ponte como a preferida dos catarinenses. Porque não tem mais nada também, né? Não constrói mais lá na ilha? Deixa só aquela ponte lá e deu. A culpa de quem, né? Culpa dos gaúchos. Vão lá e cagam nossas pratas. A ponte foi apontada pega por... Pega nossas mulheres. Pega nossas filhas. Calma, leva pra casa, faz, acontece, devolve nossas filhas, tudo arrombado. Andou acontecendo alguma coisa com o Almir, cara, porque não era assim. Mas ele já contou, O gaúcho roubou a terceira mulher dele. Almir casado 3 vezes, tomou 3 bolas nas costas de 3 gaúchos. E agora perdeu o pé. E agora é perneta aí, agora eu tô, como é que vai estar bem, né, uma pessoa dessa? Dá uma bandinha pra gente aí, Almir. Dá uma caminhadinha aí pra gente. Dá uma caminhadinha aí, Almir. O famoso Rio Fundo. Vai pra lá e vem pra cá. O Almir é o Rio Fundo, não dá pé. I wanna tell him no. Senta ali agora. Bandidos fazem túnel. Ah, não, deixa eu acabar a notícia aqui, ó. A ponte foi apontada por 38% dos entrevistados, tá? Como sendo o cartão postal de Floripa. A sequência das escolhas estaduais são Florianópolis com 12%, Serra do Rio do Rastro com 3% e Balneário Camboriú com 2,5%. Cara, eu tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Bielzinho não foi apontado como principal cartão postal de Santa Catarina. É bonito, a recente passagem que a gente teve pela ponte, não, pela ponte, eu, Cagê e o Potter, nós chegamos à conclusão que tem que reformar a ponte, né, Cagê? Ah, é verdade. Foi. Chegamos a essa conclusão. Nós fomos lá pegar o piano. Aquele monte de... Nós fomos lá pegar o piano, quando a gente foi pra Camboriú. Aquilo é puro tétano, querido. Aquilo é tétano, puro. Tétano. Tu encosta naquilo, tu pega tétano, na hora. Só de olhar já tá pegando tétano. Tudo enferrujado, querido. Tudo enferrujado, derruba aquela porcaria. Tá bem, Almizinho. Bandidos fazem túnel para chegar ao cofre de banco em Araranguá. Bandidos cavaram um túnel na parte de trás da agência que fica no centro da cidade de Araranguá. A estrutura deveria levar ao cofre, mas saiu em uma sala ao lado. Né, Almir? Exatamente. Cerca de um metro mais ou menos distante do alvo. Os criminosos chegaram a perfurar o chão do banco, mas uma grade impediu que eles entrassem. Além disso, o local possui um sistema de alarmes que seria acionado assim que alguém entrasse na sala. Mesmo que o túnel levasse ao cofre, a ação seria desastrosa, já que ele tem uma blindagem química. Se perfurassem a estrutura, os bandidos seriam atingidos por essa blindagem química que impediria a permanência deles no... Que baita ideia isso, hein, cara? De Antrax. Coisa do Saddam Hussein começou esse negócio. Meu Deus, uma explosão comprometeria o dinheiro daí. Caramba. Ah, isso aí tem no 11 Homens e um Segredo. Os caras vão pegar o cofre do cassino lá e eles têm que tomar cuidado com uma explosão. O Andy Garcia. Eles simulam a explosão. O Brad Pitt, né? Com o George Clooney e tudo. Aí eles têm que. Eles roubam um reator de uma universidade. Aí eles acabam com a luz de Las Vegas durante 2 minutos. É bom esse filme, né? Aí eles têm 2 minutos pra entrar no cofre, pegar o dinheiro e sair antes que rearme essa explosão. E o primeiro filme é uma refilmagem de um filme com Frank Sinatra. É verdade. Isso é uma baita ideia. Então fica a dica: roube um reator químico quando for roubar um cofre de um banco. Boa, Amaral. Tá bem, queridos. Eram estes os destaques comentários do Clique RBS, Marcelo. É verdade, só se fala no Bin Laden, né, amigo? É verdade, só Bin Laden. O Obama matou Bin Laden, mas já. A CIA já tem um novo alvo. Qual é o alvo, Marcelo? Uma nova missão, encontrar uma moça brasileira. É verdade, é verdade. Essa jovem mulher, sem nome, seria a tão comentada namorada do cantor Luan Santana. É verdade! Já vai levar mais 10 anos pra achar essa moça. Mas o que que tem? Será uma batalha muito mais difícil encontrar a namorada do cantor sertanejo universitário Luan Santana do que foi encontrar e matar Bin Laden, disse Mr. Smith, agente da CIA. Mas vamos começar a frequentar saunas onde só entram homens. É verdade. E talvez lá encontremos a alma gêmea de Luan Santana. Garota chocolate. É verdade. Notícia do... Cadê o sangue, Marcelo? Não tem mais sangue. É? Né? Não tem mais sangue. É uma missão da CIA, quem sabe acha. Quem sabe acha a namorada do Luan Santana? Acharam, ó. Deu uma mulher foi presa após esconder uma faca lá onde o sol não bate. Opa. É verdade. É verdade. Muito úmido, não bate sol. Escondeu uma faca muito lá boa. Dentro, amigo. Polo Norte, no Polo Norte. Ocorreu em Fort Myers. Lá em Fort Myers o sol é dificilmente baixo. No estado da Flórida. Tem pouco sol na Flórida? Pouco sol, mas lá nesse lugar. Alguns, bem no sul da Flórida tem pouco sol. Tem pouco sol. Duas jovens se envolveram em uma briga. E aí ela escondeu a faca dentro... Lá mesmo. Lá. É verdade. Não posso falar dentro. Não pode falar. Tem as imagens. Já deu a entender. Todo mundo que podia já entendeu. As pessoas podem estar confundindo o orifício. Não. Quem tem que entender já entendeu. Agora já entenderam mais ainda. É verdade. Olha ali as imagens. Olha as imagens. Também... Tem o sul e o extremo sul. Ela também tinha outra faca escondida nos pneuzinhos da barriga. É verdade. Pneuzinhos não. Mais fácil. Não, era um Pirelli. Era um baita de um Pirelli, né, amigo? P0. Duas vovós foram presas no estado da Califórnia, acusadas de cultivar, sabe o quê? O quê, Marcelo? Maconha! É verdade, é verdade! Duas vovós de 65 anos e 72 anos encontraram os policiais. 800 pés de maconha. É verdade, barato de Califórnia. Barato de Grace. É verdade, a vovó usava pra remédio, achava que era chá. É verdade. Califórnia é remédio. É o reumatismo, né, Marcelo? E um cachorro escapou do aeroporto de New York. É verdade. E só foi capturado 3 dias depois. É o Pimpo, Ele vinha de Taiwan, é o Pimpo americano, né? É verdade. É o Pimpo americano. Pimpo americano. cachorro foi resgatado por uma entidade de animais e será colocado para adoção em Wellington. É verdade. Em Wellington tem muita adoção. No estado do Delaware. Esse meio campo do Inter. É verdade, é verdade. É verdade. Vamos pegar o cachorro e fazer um churrasquinho. Vamos pegar, né? Vamos fazer sabão, Marcelo. Cala a boca, Marcelino. É verdade. Vai trabalhar, rapaz. É verdade, obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelino. 1:16, Pretinho Básico na Atlântica. Obrigado pela audiência. Vai daí, Mr. P. Tá na hora de Cristiano Manuel. Tá na hora. Depois de anos de planejamentos publicitários, Cristiano Manualdo e Joaquim montaram a primeira agência de propaganda de Portugal. Primeiro cliente, um renovado fabricante de supositórios. Pediram para que a dupla fizesse um comercial para ser exibido na TV. Depois de alguns meses de intenso trabalho, os publicitários apresentaram o filme. Opa! Protagonizado por eles mesmos. E assim aconteceu o diálogo entre os dois. Ora pois, Cristiano Manuel, Cristiano Manuel! Ora pois, pois não, cá estou eu, meu caro Joaquim, pode me dizer o que tem para me dizer? Cristiano Manuel, preciso que você me empreste 30 mil reais. Como assim, 30 mil reais? E quando você vai me devolver? Ora, não sei quando volto a devolver, estou sem dinheiro, acho que só daqui a uns 30, 40, 50 anos e olhe lá. Mas como você é o meu amigo, não vai cobrar juros de mim, não é verdade? Ora pois, mas como não vou cobrar juros de ti? Não queres mais nada, não? E atrás não vai nada? Vai sim, supostório estrobão! Cara, que imaginação, hein, meu? Ganhou o prêmio lá em Cannes, né? O Leão de Ouro, né? Muito bom, 1:18, Cajezinho. O Luiz Henrique Santana Oliveira de Araranguá mandou os... Eita, de merda. Hoje peguei minha jaqueta no varal, vesti e fui trabalhar. Quando cheguei no escritório, tirei a jaqueta e notei que os prendedores ainda estavam nela. Verdade, no Ribeirão da Ilha em Floripa tem um cara que o apelido dele é Cabide, porque ele entrou uma vez no ônibus com um casaco com cabide aí. Lá no Ribeirão, quem contou foi o Rafa. Não lá penduraram ele, não penduraram ele. Ele entrou lá, pá, tinha acordado cedo. Entrou no ônibus com cabide atrás de mim. Sentou todo mundo. Ô, cabide! Hoje vi uma mulher de costas na rua, dei uma buzinada e fiz aquele som característico. Gostosa! Quando fui ver, era minha mãe. Bem... Caraca, mano! Tá bem, né? Vida de merda. Tá bem, tá bem, não. É uma vida tão de merda assim. Que isso, hoje tive... É a mãe do cara, né? Tudo bem. Hoje legal. Tive um daqueles sonhos que você tá no banheiro e acaba se urinando de verdade. Puta. Eu tava no ônibus do colégio voltando de um passeio. Manda o... Quem é aqui, né, amigo? Pro Carlos Alberto do Grêmio. Quem é aqui? Vai daí, meu compadre! O nego velho político do interior, gaúcho, fazia a alegria do povo na sua cidade, né? Personagem folclórico, aquelas figuraças da cidade. E aí tinha um cara dando assessoria informal aos políticos iniciantes, né? Quando o nego velho abria a boca, a galera já começava a dar risada. Certa vez, numa das suas internações médicas, a enfermeira foi logo perguntando pro nego velho: Oi, eu queria saber qual é o seu plano. Olha aqui, querida. Quando a gente tá no hospital, o primeiro plano é ficar bom, né, querida? Depois os outros não me interessam. Outro dia eu mesmo, nego velho, político. Ah, não é. Agora. Não é que é uma sequência. Não, tá nem. Não vem. Outro dia eu mesmo. É que eu tô pra faltar aí. Outro dia eu mesmo, nego velho, político carismático do interior gaúcho, pegou um táxi em Brasília pra ir à casa de um amigo senador. Em frente à casa do senador, o taxista cobrou: disse, R$15. Ah, querido, eu só tô com 10. Não, mas são R$15. Pois é, mas eu só tenho 10. O que eu vou fazer? Sim, mas são R$15. Não interessa, o senhor tem só 10. Então faz o seguinte, querido, me dá uma rede de R$5 que eu te pago depois. Aí tem coisas aqui para os homens, né? Coisas para os homens. Homens. Conquistar, na verdade, é algumas para mulheres, né? Algumas dicas mulheres, e tal. Mulheres. Conquistar um homem é como participar de um leilão. Ganha quem dá mais. Barbaridade. Boa. Uma das coisas dá mais carinho, mais... atenção. Ah, é, tá, tá bom. Quem dá mais mesmo, Maurício? Pessoal, pessoal, o Porã tá chutando balde hoje. Uma das coisas... É que ele vai fazer um exame de idade. Qual é o exame, produção? Ele não vai guardar nada. É o trans alguma coisa. É, o exame trans... É trans a homens. Trans-retal. Eu vou ver se eu tenho... Tem um retal no meio. É, se eu tenho como é que é a aptidão para ser transexo. É, Léo. Uma das coisas... Tu bebeu, Borão? Não. Vou negar. Teve uma recaída, Borão? Não, não. Não, vai, desde manhã. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não, não, mas... Desde manhã. Aí dá um exame, é uma endoscopia baixa. Eu vou fazer vou fazer aquele exame desagradável que todo homem um dia vai fazer. Relaxa, porra. Tá bom? Hoje ele ficou 20 minutos a mais no banheiro. Eu fui no dentista hoje, por isso mesmo. Eu tô alterado, entendeu? Não, tudo bem, mas no dentista tu vai com mais frequência. Vou desde pequenininho, né, cara? No dentista tu abre a boca. Mas eu vou com muita frequência. O Juarez vai toda semana. Não, é uma coisa que afeta o psicológico. Porazinho, e aí o texto? O homem no texto. Uma das coisas mais difíceis do mundo é convencer uma mulher que mesmo uma pechincha custa dinheiro. Ah, né? É difícil verdade. Mesmo convencer uma mulher que, ai, mas tá baratinho, mas isso aí custa dinheiro igual. De baratinho em baratinho vai sair caro. Ah. Depois que deu o carro ao homem, surgiram as corridas. Depois que Deus deu o carro à mulher, surgiram os hospitais e os seguros de vida. Claro. Os homens mentiriam menos se as mulheres fizessem menos perguntas. Porra. E essa é uma das maiores verdades da humanidade. Comentário do Porão. Isso foi um comentário meu. As mulheres não tiram carteira de habilitação, tiram porte de arma. Homens, homens, homens. É isso aí. Meus queridos, o Dia das Mães está chegando. E eu quero perguntar, Marcos Pianja, já comprou o presente pra tua mãe, Marcos Pianja? Cara, eu tinha comprado, mas devolvi. Devolveu, né? Então você confia em quem quer melhor pra você. Vê se não vai dar um presenteco sem graça pra sua mãe. Pra salvar o seu Dia das Mães, o SESI Farmácia Santa Catarina preparou ofertas especiais pra você. Que é aquele filho atencioso, que é o orgulho da mami, presenteá-la com algo que ela vai amar. Saca só, tem o conjunto Deja Vu Verde Vivo, que vem com um perfume pra ambiente e um aroma matizador de ambientes e um sabonete glicerinado por R$59,90. O perfume Ana Hickman, 30ml, por apenas R$39,90. E um estojo de sombras Ruby Rose, com 48 sombras, que está por somente R$19,90. Além de outras ofertas em perfumaria, higiene e beleza. Tá vendo como é fácil comprar um presente legal para sua mãe sem precisar gastar muito, Marcos? Maravilhoso. Estas ofertas são válidas somente para o estado de Santa Catarina e até o dia 15 de maio, logo uma semana depois do Dia das Mães ainda. Então corra para o SESI Farmácia Santa Catarina e garanta já um agrado para sua mãe. Oh, que legal, SESI, hein, Farmácia, você confia. Legal, Magnata, como é que é mesmo o nome do aromatizador? Que aromatizador? Aromatizador de ambientes? Como é esse nome aí, aromatizador de ambientes. Não, não, tem um nome, não sei o que, verde. Ah, é o conjunto Deja Vu Verde Vivo. Eu achei bem legal esse kit aí. Verde Vivo, Verde. Sabe Vivo. Esse aromatizador era ele que estavam usando lá no camarim do Atlântida Festival. Lá mesmo, do D2, acho que era, e da Shima Roots. Ah, legal. E do Nath Roots, não? Mata Nativa. Nath Roots também. Mata Nath Nativa. Roots não tinha o tubo lá. Não tinha, não tinha. Tá bem, Paulzinho. Vamos dar mais uma giradinha aí, vamos ver, mister. As piores desculpas que as mulheres solteiras usam volta e meia. Porta e meia. Tá encalhada dela, vou priorizar minha vida profissional. Então fala aí, e aí, tá encalhada? Vai, abacalha. Tá encalhada, é isso? Não, as melhores maçãs estão no topo. Tá encalhada, hein? Estamos numa sociedade moderna, tá? E o número de mulheres solteiras aos 40 é maior do que você imagina. Ô, Mocré, tá encalhada, Mocré? Não, tô focada na carreira. Vai, encalhou, hein? Encalhou legal. Nada a ver, eu sou muito mais exigente do que tu imagina. Não pega ninguém. Rapadura, não pega ninguém. Ah, eu prefiro sair só com as minhas amigas aqui contigo, tá? Próximo. Ô, Free Willy, encalhou, hein? Eu tô à procura de um homem maduro. Procura da batida. Mais duas intimadas, mais duas. Aí, bola de ponto. Oi, encalhada. Encalhada, é. Homem que tem medo de mulher independente. E aí, aquela de sempre, né? Tá encalhado. Ah, e homem não presta, tá? Pronto, deu. Isso aí, meu. Mas a melhor, as melhores maçãs estão no topo. É, topo é, é, essa, é, essa é a melhor, meu. E o homem maduro estraga logo, né, cara? Gajezinho. 10 critérios utilizados pelo pobre na hora de batizar o filho. 1. Combinações. Geralmente pega-se o nome do pai, avô e mãe. Ah, é. Fica uma coisa mais ou menos assim. Josivalda. Claudemarioneide. É, Marioneide. 2. Geografia. De Washington a Sidney, o mapa mundi é um celeiro de inspirações. O Sidney. É, cara. 3. Show business. Toronto. Os nomes mais populares do cinema e da música reunidos numa única certidão de nascimento. Michael Jackson. Meu Deus. Schwarzenegger. Disney dos Santos. Disney. 4. Nomes compostos. O pobre sempre sofreu com a falta de recursos. Portanto, acha que aumentando o número de nomes pode dar uma vida mais feliz ao filho? É verdade. É o caso de Jennifer Luiza Raquel Caroline Oliveira da Silva, 31 anos, diarista. 5. Jennifer Luiza? Jennifer Luiza. Jennifer Luiza Raquel Caroline Oliveira da Silva. Só o Raquel Caroline já bastaria, né? Todos os nomes separados são legais, né? É, agora juntou. 5. Y. Tem Y no nome, é 85% de chance. Josielison com Y. 6. Homenagens. De remédio, atacante do Flamengo. Pobre adora uma homenagenzinha. 7. Marcas. Eu mesmo já falei com o Philips. E outro das antigas chamado Cinca Chambor. É um carro, né? Irmão da Minâncora. Oi. Eventos. O pobre não pode ter vivido algo marcante na sua vida que já quer compartilhar com o filho. Exemplo, o de estoque. Não, o cara bota o nome no filho e entrega o que, que ele fazia. Harley, o cometa. Harley. E o pior de todos. Pô, tem o Harley, de tsunami. Né? Tsunami. Com Y, né? Tsunami de Oliveira. E os Bin Laden que estão vindo aí. 9. Confusões. Isso explica um conhecido que se chama Pracedino. No dia, o tabelião perguntou qual o nome? Ao passo que o pai respondeu, olha, é Pracedino. É o Overgistro, meu amigo lá da Alegrete. E finalmente... Overgistro, o Didi, um amigo meu lá da Alegrete, que os caras dizem que o pai dele tava bebum, né? O senhor vai fazer o quê? Registro. Overgistro, beleza. E a última, que religiosidade. O nome do meu filho vai ser a primeira coisa que eu ler na Bíblia. Adivinha como ficou o nome do garoto? Gênesis. Sumário. Grande suma. 1:28, vamos fazer os classificados do Pretinho com a Egali Work and Travel, é Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br, mano. Classificados do Pretinho. Primeira oferta diz assim: meu dono quer me vender, sou um Palio EX ano 2001 do tipo BBB, bom, bonito e barato. Opa. Depois de acompanhar meu dono nos melhores e piores momentos da vida dele, esse miserável ainda anda dizendo que quer me trocar por um carro zero. Esse ingrato, estou em Jaguaruna, sul de Santa Catarina, e aceito contatos de qualquer pessoa interessada que esteja na região sul do estado. Garanto uma coisa, estou lindão, bem cuidado e com a manutenção em dia. Se interessou por mim, manda e-mail para paliosc1@gmail.com. paliosc1@gmail.com e eu envio fotos. Vendo o fenomenal iPad 2. Olha. Wi-Fi de 32 mega mais smart cover 32 cinza. 32 giga, né? Não, giga. 32 giga, perdão, exato, óbvio. Ele escreveu mega aqui, 32 giga. Com nota fiscal e liberado para entrar e sair do país, pois paguei o excesso na alfândega. Comprei para uso pessoal e tive que madrugar na fila da loja. Mas como pintou uma nova viagem para o mês que vem, vendo este e vou para a fila de novo. Tá pedindo 2.500 no iPad 2, Wi-Fi de 32 GB. Não é 3G. Se comprou para uso pessoal, não precisava ter pagado a alfândega, né? É burro. Rapaz. Deixa o cara. Coisa aí, tem nada aí, cara. O cara quer vender o iPad dele, pô. 2.500. Vendo o novo iPad, @gmail.com. Mas fica a dica pra você que tem dúvida se quer comprar o Wi-Fi, o iPad 2, o Wi-Fi. Ah, mas não é 3G. Você pode usar o seu iPhone, se tiver um iPhone, como roteador. Como um aparelho que fornece pro iPad 2 a internet banda larga. É um cachorro, né? pacote. Roteador. É, o Juarez já usa roteador. Tá bem, querido. E se tiver uma Apple TV também dá pra jogar todos os seus vídeos na televisão. E se tiver um iPod, você pode ouvir a sua música na TV. E o iPinho, o que que faz com o iPod? Demais, né, cara? É demais, esse Steve Jobs é o cara. Bom, então se você quer comprar o iPad 2, mande um e-mail para vendonovoipad@gmail.com. Sabe que o iPin é um produto da Macincheira. Macaxeira, que faz Deus o aipim. Ô, querido, depois dessa aí. Não sei nem se tem clima pra fazer desconto. Sei nem se tem clima pro meu programa. Tem clima, mesmo. Manda aí teu produto. Mas ficou ruim agora, todo mundo desligou o rádio. Não, ninguém desligou o rádio. Obrigado, amigo. Ninguém desligou o rádio, nada. Desligaram o rádio? Não. Então tá, gente, tô lançando Viagem pra Lua. Olha aí. Opa! Mas vai dar pra filmar, tem um filmezinho em casa. Show de bola. Porque nunca mais filmado. desde 59, né? Que não tem. Sim, viagemzinho, o espaço. É que não tem nada pra fazer na Lua. Os caras foram lá e viram que não tem nada pra fazer na Lua. O que tu vai fazer na Lua? Não tem mais filme. A pergunta da Lua do Maurício é essa, né? É o Alexander. Os caras nunca mais voltaram pra Lua, não tem nada na Lua. Cria a bola, nada, cara. Nada na Lua. Já viram tudo lá? Já vai lá, nem que seja o coelho da Lua. Tem o coelho da Lua. Não tinha nada pra fazer em Floripa. Bandeirinha. A bola do Grenal. A bola do Grenal tá na Lua. O chute do Borges tá na Lua. Mas agora tu me quebraste todas as pernas. Putz, é mesmo? Descobrisse meu segredo. Qual é o teu segredo, amigo? Porque a F Enterprise Special Journey, sociedade com Borges do Grêmio. Qual é o nome da empresa? A F Enterprise Special Journey. A F, iniciais de algum nome? A F? É. Atlântida Festival. Ah, Atlântida Festival. Ah, certo. Alevia. Alevia. Alevia Fetter. Certo. Qual é o... Alevia Fetter Enterprise Special Journeys, em parceria com o Borges do Grêmio, tá lançando aí baixíssimo custo. É só você ficar na bola, na marca do pênalti, amarrado nela. Vem o Borges. Dá um chutão, melhor disso é o preço, né? Custa somente o valor de ingresso para o Grenal. Para o Grenal. Exatamente. Tá bem. Muito bom. Primeiro que a gente podia mandar o Renato Portaluppi, né? Primeiro. Por quê, cara? Segundo, Falcão, né? Por quê, cara? Porque estão gaúchos. São dois gaúchos. Falcão é catarinense. Falcão é catarinense, cago é nossos times tudo, cago com o time. Cago. Deixa o Leandro no banco, só caguei tudo. Sou um cagalhão. E aí, o que que são? São os gaúchos. Mas tá torcendo pro Grêmio agora, Almir. Não tô nem aí pro Grêmio, porque o Grêmio sabe o que que o Grêmio é? Ah, gaúcho! Tá bem, Almirzinho, obrigado. Pro Grêmio, tá, Almir? Por favor. 27 pras duas, é show do intervalo. Na sequência tem o Bola nas Costas. Não perca! Ele mandou, Jorge Gustavo Santos. Tá bem. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida, 20 minutos para as duas. Agora para falar de esporte, estava tentando acalmar os ânimos aqui antes da gente abrir o Bola nas Costas, estava todo mundo meio... Tá fácil, meio, né? Vamos lá então, vamos botar no ar aqui o Bola nas Costas, doutor Alceu. Opa, Peter, não vamos fazer o Bola. Agora no vamos Pretinho sim, Básico. Grande abraço, acho melhor, vamos fazer o Bola. Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alceu. Mas para que fazer, doutor Peter? O Grêmio perdeu, o Inter perdeu, o Avaí perdeu. Eu, todo mundo perdeu. O Figueira nunca perdeu um jogo na Libertadores. Nunca jogou na Libertadores. Nunca. Mas até o Fluminense assim é perdeu e o Cruzeiro perdeu. É, que loucura. Olha, o único que ficou vivo foi o Santos. De quem? E com as calças Muricy na mão. Sorte do Santos que jogou a terça, né? Mas se jogasse outro e perdia. Ah, talvez. Mas o Santos também passou ali, né? Passou, cara. Diga-se de passagem. Passou, agora é outra fase. Libertadores é sempre ali. De 6 times brasileiros, tem um, cara. Começou lá com Corinthians também na pré-Libertadores, né? Apenas um time brasileiro. E no Grêmio já se fala em dispensas, né? Tipo o Borges, tipo Vinícius Pacheco, Escudeiro, Clementino. Mas ainda tem dois jogos importantes agora pelo Gauchão, dois Grenais. Decidiu o campeonato, o maior campeonato do mundo, o campeonato gaúcho. A imprensa já fala dessas dispensas, né? Abertamente a direção. Cara, não fala agora. Não só no Grêmio, como no Inter. Nós temos mais dois fins de semana e começa o Campeonato Brasileiro. É isso aí. O Grêmio, ou seja, quatro Grenais. O Davi Coimbra escreveu no blog dele, né? O Rafael Sobis não fica no Inter, né? E ontem não, brigou com o D'Alessandro no campo. Porque vai ser o Sheik lá, tá querendo uma grana violenta pra... O Inter não acha o Sobis muito caro. Aquela briguinha de ontem não foi de campo, não. Não foi de campo. Aquela briguinha ali tem coisa. Mas na verdade o Sobis é o custo-benefício. O Sobis ganha muito. O Sobis ganha muito e, segundo a direção, não tá dando aquele retorno. Cara, eu queria saber quando que vocês frequentam as entranhas do Beira-Rio pra saber isso. Porque eu não sei disso. Que sou um cara bem informado. Que ele não vai ficar. Não, saber que a briga não foi de campo, saber que não sei o quê. Não, e até porque se eu tivesse essa certeza, eu não diria aqui em respeito ao meu amigo Rafael Sobres. Pois é, exato. É uma impressão que eu tenho vendo a cena de que aquela briga não é uma briga de campo, mas é só uma impressão. No jogo, com nervosismo, o cara tomando 2-1. Não, e um não marca, por exemplo, que na verdade já era, aquilo ali já era quase pro final do jogo. Ou seja, o D'Alessandro tava correndo, ou seja, pra marcar naquela hora já complica. Aí ele entrou e pediu assim pro cara, foi o que eu entendi, a distância, claro, né? Que era pra voltar pra marcar. Tipo assim, pô, volta ali pra marcar e pega. Não sei o que. Ou seja, os gestos às vezes falam muito, né, cara? O cara tá ali, ou no campo a gente que joga a bola sabe que empurra. Exatamente, quem joga a bola sabe que o bate-boca dentro das quatro linhas é uma coisa. Acabou o bate-boca. Mas a coisa mais ridícula que aconteceu ontem à noite em Porto Alegre, pra quem mora nessa cidade, é que tivemos foguetório de ambos os lados, né? Ridículo. Sempre se fala do né? Mas é a flauta, porazinho. Mas é a flauta, negócio do outro. Mas é a flauta, cara, é um alimento do futebol, fora, cara. Os dois fora, os dois com campanhas vergonhosas na Libertadores da América, os dois fazendo fiasco dentro de casa e querem soltar foguete, cara. Vão fazer o que com isso, cara? Isso aí, o Porã tá cheio de razão. Isso é o provincianismo. E outra coisa, do gaúcho. Eu já acho que é o que faz as duplas grandes. A dupla grande é isso. Faz a dupla menor, cara. Porque aí tu te contenta com a eliminação do teu rival. E não questiona a tua qualidade. Exatamente. Aí tu te contenta que o Inter caiu e não questiona a tua qualidade própria. E outra coisa, tá se gastando muito dinheiro no futebol gaúcho. Em foguetes, em fogos. Também. Se gastando muito dinheiro pra fazer time no Rio Grande do Sul, tanto o Inter quanto o Grêmio, gastando uma dinheirama pra fazer time de futebol pra fazer esse fiasco. Quando Penharol e Universidade Católica não gastam 20% do que Grêmio e Inter gastam. Mas também não vão ser campeões. Não vão ser campeões, mas vão chegar nas fases seguintes, talvez numa semifinal. Talvez com uma possibilidade de um. Isso aí, Porã! Um dos dois é certo que vai chegar numa semifinal, né? Eles vão disputar um contra o outro. Um dos dois é certo. E aí fica uma dica também pra quem decide o futebol dos times, né, cara? Deem uma olhadinha aí pro futebol sul-americano, cara. Que coisa, né? Como é que tem neguinho como o camisa 10 do Penharol lá que joga muitas bolas e deve estar ganhando 30 mil reais por mês, cara. O próprio Prato do Universidade Católica. Como é que aquele cara tá na Universidade Católica e não tá nenhum grande time brasileiro? O Renteria deu show ontem e o Renteria tava no Grêmio. Foi o Cuca, hein, cara? Por falar nisso, o Cuca deu um cotovelaço no Renteria, cara. Perdeu a elegância, o Cuca. E aí, Pi, eu acho que é porque é mais uma daquelas. O Cuca em situação normal não faria isso, entendeu? Não. Agora o Cuca na pressão se perdeu e deu um cotovelaço. Que coisa, o Cristiano, o Cruzeiro metendo 5-0, 8-1. Mas é que o Once Caldas é a pior campanha da pior campanha e o Cruzeiro é a melhor campanha. Classificados. O Cruzeiro é a melhor campanha. Mas é que alguns times pecaram pelo já ganhou, né? Um deles foi o Inter. E o outro foi o Cruzeiro. E lembrando que o Once Caldas já foi campeão da Libertadores e time colombiano sempre tem que jogar com o pé atrás, né, cara? Mas o futebol porque tá. É complicado. Esse time do Once Caldas parece similar ao LDU, que é um time muito traiçoeiro. Tem jogadores desses times médios que já ganharam Libertadores. O futebol tá muito diferente. Eu não sei se vocês concordam, eu vou falar um negócio forte, mas tipo, eu acho que não tem mais bobo. O Pi tava inscrito aqui rapidinho. Mas o futebol tá muito diferente. O que aconteceu com o Inter e Penharol ontem foi a mesma coisa que aconteceu com o Grêmio e Universidade no Olímpico. O time hoje que faz um gol, não interessa se ele é pior ou melhor, fez um gol, bota os 11 atrás, tu não consegue mais fazer o que foi a pressão do Inter a partir dos 25 do segundo tempo, uma coisa absurda, o chute do D'Alessandro no final da partida, a bola no poste, na cabeçada do Rodrigo, aquela que o goleiro pega 2-3 vezes, mas cara, é um desespero, é gente chutando a bola pra tudo quanto é lado, não é como era. O Universitário Católico foi 2 vezes no ataque contra o Grêmio e fez 2 gols. Aquele segundo gol do Penharol, olha o que foi a velocidade e a bola caindo na cabeça do cara no meio de 2 zagueiros, tal qual o segundo gol do Universitário contra o Grêmio. Uma bola bem cruzada, né? Sim, não, mas eu não estou desmerecendo. Eu estou dizendo que o futebol, o que faz o primeiro gol se resolve se fechar como estratégia, é muito difícil. Mudou, cara, não tem mais. Olha aqui, ó, acho que vai mais ser como expressivo, o jogo mais significativo disso que tu tá falando foi aquele Inter de Milão e Barcelona. Na semifinal que o Inter foi campeão. Que jogou com um gol e se fechou. Duas linhas, assim, três duas de linhas, cinco. Né, de Eram duas de cinco, quase. Mas era bem evidente, assim, a partir da intermediária de defesa, se fechou de uma maneira tal que acabou, deu. Deixa eu só fazer um comentário rapidamente sobre o Cuca. Acabo de receber um torpedo aqui de um grande amigo nosso, publicitário renomado do sul do Brasil, que diz o seguinte: lembram do Cuca? Gado. Na década de 80, quando jogava no Grêmio, e que um episódio envolvendo ele com uma suíça. Sim, na Suíça, sim. Né? Ele mais teria... alguns jogadores. Exatamente, cara. Isso é. Daí o cara bota aqui caráter do Cuca. É caráter. Uma excursão do Grêmio pela Europa que eles ficaram retidos, acusados de ter estuprado exatamente. Uma menina. Menor de idade. Ele mais uns 10 jogadores na Suíça. Tá bem, queridos, eram estes os comentários sobre o Bola nas Costas. Manda daí, Pi. Vamos lá, então. O Zeca tá no restaurante com o amigo, e quem é o amigo? Cristiano Manuel. Cristiano Manuel. Tua carreira se resume aí. Mr. P. Tô ampliando. É o Mr. P. Eu tô no Cristiano Manuel em lista. Lista, né? Lista. Mas eu optei agora por Cristiano Manuel. E aí, de repente, tá ali o Cristiano Manuel com um amigo dele. Ele chama o garçom: por favor, cá estou eu, quero te pedir um atendimento especial para mim aqui. Será que pode me oferecer uma tesoura? E aí o amigo dele: ué, mas tu tá ficando pancada da cabeça? Por que você tá pedindo uma tesoura pro garçom agora, essa hora da noite aqui? Ora, pois, estou cuidando da minha saúde. Cuidando da saúde? Não tinha entendido. Tu pede uma tesoura e vem me dizer que tá cuidando da tua saúde? Ora, pois, é que eu fumo muito e o meu médico mandou eu cortar o cigarro. Muito fala bom. Aí, KG. Pérolas do Twitter. Não se pode viver só de sonhos. Uma hora você vai enjoar e vai querer comer uma coisa mais salgada. O dinheiro é a raiz de todo mal. Para obter mais informações, me envie R$10. O Brasil era mais cheiroso quando era colônia. Sexo não é a resposta. Sexo é a pergunta. Sim é a resposta. Sexo? Sexo? Sim. Teoria é quando se sabe tudo e nada funciona. Prática é quando tudo funciona e ninguém sabe por quê. Ah, boa. Ah, ó, essa é pra lembrou pensar. Lembrou do amigo meu que diz assim: o problema é quando tu chega em casa na madruga e aí tu é reprovado no teste do pezinho. Cara, o que é o teste do pezinho? Quando tu começa a encostar o pé na nega véia, assim, ela tira o pé. Eu não estou dormindo, estou apenas dando uma boa olhada no interior das minhas pálpebras. E finalmente, quando nasci era tão feio que o médico quis bater nos meus pais. Eu tenho uma frase aqui, Marcos, do nosso ouvinte Léo Carnim, que é a seguinte: tá certo que essa vida é só uma passagem, mas eu precisava ver justo na classe econômica. Boa, aí, Léo Carneiro. Uma lista de coisas que as mulheres aqui do blog acidezfeminina.com.br. Acidez feminina? Mas é o blog, hein? Nós estamos utilizando bastante. Fizeram aqui uma programa. Lista aqui de coisas que os homens acham que os deixa mais machos. Assistir vale tudo. O cara... Eu vejo vale tudo, velho. É que pra assistir e gostar de vale tudo, tem que ser macho, cara. E gostar muito de homem também. É, né? Porque não é exatamente uma cena agradável tu ver os negros tomando bomba na cara, entendeu, de cara? De sunga. É. Não, mas o pior é o cheiro a bunda, né, cara? Quando os caras ficam com o nariz... E só de cueca, né? Ah, é brabo, né, falou que tu gostava, cara. Gostar o saco em público. Eu gosto de boxe, cara, que tu tá longe. A boxe é uma arte. Vai dar uma bomba no abraço. Eu curto balé, cara. O boxe é uma arte, cara. O boxe é uma das artes marciais aceitas pelo MMA. Sim, sim. A outra é o abraço, né? E a outra é o beijo. Dirigir por favor. O banco praticamente deitado e só uma mão no volante. Isso aí. E aí o encosto tá lá embaixo e o cara tá moendo a coluna. E a mãozinha aqui pra fora. Não, a altura dos olhos tá no velocímetro, não tá lá embaixo. Fumando cigarrinho. Não atender a ligação da namorada quando tá bebendo com os amigos. Velha! Não vou atender! Não, mas é aí. Fica a dica, é aí a hora que tem que atender. Eu acho que não, Alexandre. Tem que atender agora. Essa é a hora pra atender. Eu acho que não, porque a hora que tu atender vai acabar o papo com os amigos. Não, vai cara. Vai acabar, não, tu não tem que dizer aqui, velha. Tá me ligando, velha. deixa essa. Vai ficar louca lá em casa, velho. É isso, 120. Se tu disser, se tu atender e se tu não atender, não vai mudar muita coisa. É verdade. Entendeu? É verdade. Porque tu vai atender, mas não, amor. Cuidado, hoje de tarde tem exame, né? Não, cara, tudo bem. É que eu já vivi muito isso. Que é o exame? Não, exame não. Tá. Beber em bar com os amigos 115. E passar da hora, entendeu? 115 chamadas. Hoje eu não bebo mais. Hoje eu sou uma tranquilidade, uma coisa de louco. Mas assim, cara. Hoje tu tá fazendo exame. Hoje eu faço exames. Tu vê que não é por aí, né? E cara, tu atender essa ligação e tu não atender essa ligação não vai mudar muita coisa. Tu atender vai ser pior, porque aí tu vai ter que te explicar remorso, na frente dos caras. Tem razão, velho. Tem razão. Tu atende da briga. Tu não atende da briga. Não, então não atende, não paga o vale pros amigos. Não atende. Fechado, Porazinho. Aê, mano. Coisas que os homens fazem se sentir melhor. Mais, e outra, mais. Quer me largar, me larga. Quer me largar, me larga. A fila anda. Ou então tu finge que tu atendeu. O que que tu quer? Boa, Porã. Eu te falei. É pra não me ligar quando eu tô com os meus amigos. Eu falei que eu ia estar com os guri hoje. Ele é tão cagão que ele diz, finge que atende. Não. Se for o caso. Finge que atende. Não, o melhor é não atender. Melhor não atender. Segunda opção. Tem que simular. Fingir que atende. Segunda opção. E na terceira opção. Tem um aplicativo em alguns smartphones chamado Fake Caller. Sim. Que ele simula uma ligação pro teu telefone. Daí tu pega, tu bota ali a simulação, bota o nome da tua mina ali. Ó, olha aqui, ó, tá me ligando. Olha o que eu vou falar. Ela não tá ligando, obviamente. Sim. Ela tá fake. Sim. Aí tu liga, olha só. Não me incomoda agora, que eu tô com meus amigos, depois eu te ligo. Pof! Não, ah, e outra, bota as crianças pra dormir, que eu já vou chegar. E aí causa aquele constrangimento, os 4, 5 amigos. E gela essa cerveja aí. Não, e outra. Eu vou pro jogo das 10. Quero... aquele bebê. E vão malhar pra endurecer essa bunda. E eu quero uma saideira. Bota duas saideiras lá no piso. Bota as crianças pra dormir e não me incomoda. E não, e outra, baby doll e creme de amêndoas. E tira essa calcinha bege. Pode tirar essa calcinha bege grande, que eu não gosto. E passa a minha pilha de cueca que tá lá. Ai, vai como, passar coisa roupa. Boa, ficção científica, né, cara? Ficção tá estressada, científica. Vai lavar umas roupas. Vê, tua mãe tá nervosa, vê. A lista continua, mas vou deixar pra seis. Isso é ficção científica, não existe, né, cara? Vamos ver, nego velho. O nego velho bateu as coisas. Coisa boa, desabafar, cara. Deixa, tá mal hoje. Dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Mais uma frase aqui do nosso amigo publicitário que está ligado. A fila anda, mas a catraca é seletiva. O descanego velho bateu as botas, chegou lá em cima e tava discutindo com o cara lá, né? E o chefão disse: ô, piochado, o senhor tá indo pro inferno ou pro céu? Descanego velho disse: mas é claro que é pro céu, né, querido? Um homem como eu, um homem de nível. Aí ele encostou perto da portinha do céu, assim, tava o cara. E o nego velho: o que que tá vendo aí dentro? Meu Deus do céu. Não, estão fazendo os furos. Fazendo os furos pra botar as asas no anjo. Essa piada não passou pelo crivo da produção. Dá pra parar? Não, vai. Aí diz que o nego velho ficou parado. Estão furando as asas do anjo. Aí esperou um pouquinho, acabou com... De novo, e agora, querido? Com esses gritos lá dentro, e essa broca, querido? É a auréola. Botando a auréola no cara. Ah, não, mas então eu quero ir pro inferno, querido. Sabe, no inferno o diabo vai ter que comer, mas pelo menos o furo tá pronto, já. Meu Deus do céu. Ainda bem que a voz já tá vazia essa hora, né, velho? A gente tá falando de inadimplência esses dias, o nosso ouvinte Luiz Carlos da Silveira manda aqui pra nós, aqui na minha cidade, Pantano Grande, no Rio Grande do Sul, um senhor mecânico tinha um método muito peculiar de controlar e evitar a inadimplência. Quando ele recebia em cheque, ele tirava uma foto com o cliente segurando o cheque. Que beleza, né, cara? Aí não, quando volta o cheque, ele bota o cheque e a foto junto no mural ali. Tem que pagar, né? Aqui na cidade ele é conhecido como Seu Klein, da Oficina Klein. Claro, Seu Klein. Um abraço então ao Seu Klein. Ele tá, diz que o Seu Klein tá muito doente agora. Pobre, tá bem. O nosso Lucas Carlos da Silveira mandou pra o gente. O Antônio deixou um cheque lá com o Seu, com o Seu Klein. Vou repassar o cheque do Antônio pro Seu Klein. Cara, eu guardei dois cheques sem fundo que eu ganhei. Graças a Deus são muito poucos na minha vida. Mas eu tenho guardado até hoje dois cheques sem fundo que os caras me pagaram show, assim. É mesmo? Eu guardei lá em casa. Se eu mexendo na minha papelada, eu olhei ali. Não, não, não tem nada, são pessoas mesmo, cara. São figuras, figuras. Prefeitura. Governo do Estado. Prefeitura Municipal de... Achou que eu tinha posto fora, né? Não guardei, tá lá em casa. Sábado agora tem balada do Pretinho. A propósito. Penavinho de Bento Gonçalves e estaremos lá pra mais uma balada do Pretinho. Para o suco de uva pra mim. Tem ido bastante a Bento, né? Balada. A balada, né? Comentário, né? Tá bem, queridos, era isso, não há tempo para mais nada nessa edição do Pretinho Básico. Ficamos por aqui agradecendo demais a audiência da galera pelo atlântida.com.br em todo mundo e também para quem ouve pelas antenas, pelas frequências clássicas da Atlântida e é um no antenão, sul, né? Do Brasil. É um antenão, é o melhor som do FM disparado. Tá preocupado. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete, vamos ver o que que é hoje, quem é hoje, é o trote do Geiso com a EPTC. Pô, preciso fazer justiça com a EPTC, cara, hoje fui abordado por um azulzinho na maior elegância, na maior tranquilidade. O azulzinho me chamou até de brother. Me chamou até de brother, o azulzinho. Ô, brother, não vai demorar aí, né? Eu falei, não, não, rapidão, rapidão. Demais, hein, cara? Demais. Muito bem, show do intervalo. Depois vem a grade de programação vencedora da Rede Atlântida em todo o sul do Brasil. Segura aí.